Autorizado para inspecionamento, chamar ataque, restrito nível 080 até 25 milhas, voo 1394. Salve Salvador, muito... DTC. Complete aproximação, reporte ao final de 3 milhas da cabeceira, forma eixo da pista livre, temos o helicóptero esquilo da Polícia Militar que vai cruzar o eixo de aproximação, forma aí quando livre, vento 180 graus 04 nós, ajuste de altímetro 0 no 3. Vente azul 4 no meio. 3549. Ingressar no pátio 4, fique atento ao pouso do helicóptero da Polícia Militar Guardião. Ok, ciente da Visoca mesmo, Bravo Alfa. Guardião 05, ficar atento ao táxi do aeronave Lima Bravo Alfa, prosseguindo para o pátio 4. Guardião tá ciente, da visual não interfere lá. E da pós-leda Ilhéus, controle Salvador 198, transponder 5151 no Cotese. Motorizado Ilhéus, nível 140, decolada 10, curva direita, da EO Leda pela Golf 677, controle 398, transponder 5151. Correto, são 6661, quando pronto, só me pushback acionamento no 11. Demorar para o pushback acionamento. Tá pronto para o pushback acionamento, tá 3661. Livrando frequência, Guardião. Boa. Azul 41 no meio, tem um trozado pouso, vento variado 02 nós. E pouso 41 no meio. Desvio do Gol 333 da Proa Leda. Autorizado, Leda. 7. Voador, Gol, bônus 780. Então, iremos autorizar. Ok, aguardando, tá 3661. Solo, Gol 1924, 168, 219, atenda Salvador para o táxi. Confirme a autonomia? 2 horas e 19 minutos, o 924. Gente, táxis autorizados do Liat Alfa até o ponto de espera onde chama a torre em 1986. Ponto de espera, chama a torre de 86, 924. Identificação autorizada à chegada Mari, desceu 050. 050, vamos 780. 315. Oceaner 6315 no 03, tá pronto? Pronto. Ok, 603 autorizado, Samitax. Não, tá pronto para a cota, senhora. Ok, ciente, Oceaner 6315, Guarulhos, nível 340 está autorizado via Upper Risk 50. A decolagem será da 10 com curva direita, saída da El Leda após Leda Bidese. O controle Salvador opera em 1198 e o transponder 5404, Cotejo. Autorizado 340 na Upper Risk 50, da El Leda Bidese, 1985404. Correto, quando pronto, some para o seu acionamento no 03. Repartará. Solo, Gol 394, pronto para o táxi com 152 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 50 de autonomia. Copiado no 394, táxi via Juliette Alfa e no ponto de espera, chama a torre 1986. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera 1186, Gol 394. Solo, boa tarde, 4196 Azul e Francisco. 4196, boa tarde, táxi Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, Azul 4196. Azul 234. Oceaner 6326, irá observar a passagem do banho da Goa à sua frente após o mesmo ingresso de Juliette para a remota 12. Certo, Juliette remota 12, aguarda no gol. Sam 3661, autorizado para o subback acionamento no 11, Somitax. Autorizando o pushback e acionamento TAM 3661. Controle. Charlie, Salvador, Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu. Ciente da informação X-Ray para iniciar a descida. Juliette, Tango, Zulu, desça ao nível de voo 060. 060, Juliette, Tango, Zulu. Uno 333 está aproando dedo. O 333 chama Recife em 128 decimal 8. 288, uma batata. Trip 5489 está autorizado direto à Vitória da Conquista. Direto Conquista, 5489, muito obrigado. Uno 924, decola 25, controle 19.35. Corrige, 198. Controle 198, 934. Torre Salvador, o gol no 394, ponto de espera da 10, pronto. Siga, Trip. A gente vai ter que esperar a Eval para passar por centro? Deverá cruzar o nível de voo no 50 para chamar o centro. Ah, afirmativo, então. Eu acho que a gente vai querer mudar de nível, mas a gente muda lá com o centro, mas não incomoda aí. Controle, gol 924, passando 2.000 pés. 924, contato radar, suba ao nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, estava restrito 80, o 924 livre agora. Está livre a extensão 350. Livre a extensão 924. Mike, você é a Golf, prossiga. Gol no 394, autorizado a decolagem pista 10, vento variável 02 nosso. Autorizado a decolagem da 10, vento o gol 1394. Mike, Serra Golf, acione o transponder 0164, prossiga em condições visuais, corredores, reporte no través de Paripe. Gol 970, tem condições de aproar Duna? Afirmo, longe Duna, gol 980. O 780 desce a 2.000 pés, no ajuste no 0.3, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2.003, reporte estabilizado, gol no 780. Gol no 924, vou na proa de Jamo. Na proa de Jamo, 924. Controle Salvador, Juliette Tango Zulu voltando, autorizado até o 060. Vem Juliette Tango Zulu, desça 4.000 pés, do ajuste no 0.3. 4.000 no 0.3, Juliette Tango Zulu. Trip 5489, chame Recife em 128, decima 8. Recife 288, obrigado. Juliette Alfa, pode esperar 18.693.661. Sim, quem chamou o solo? Papa Romeo, Mike, convido, pessoal, Manantia, meu pede, Mike, convido, ciência autorizado, Salvador, Manantia, um nome e o pés. Decola da 17, curva direita, o corredor a 100, intercepta. Frequência do controle 1198 e o transponder é o 01125, cotejo. Manatia no meu pé, 97 direita, 198, controle 0125, transponder com 03, 4, 4, 4. Copiado, Mike Eco Vito, acionamento e táxi, Iracema, Torre 1 no 86. Dura, Runa 394, cruzando 2000. Runa 394, contato radar, voo 360, direto da El. Direto da El, nível 360, 394, voo. Salvador, o Bono 394, precisa de um desvio, na, mantendo a proa 270 por 33 milhas. Está livre de desvio, confirme apenas por quantas milhas vai manter a proa? Ah, 33 milhas. Sim, será informado ao centro. Obrigado. Bono 394, controle. Prestação adiante. Prestação do centro Recife, mantenha essa proa por 40 milhas e após proa de BDEV. Ok, manteremos então 40 milhas, depois BDEV, o 394, bom. Nove dois quatro, ultrapassando no 50. Chame Recife, no 26.85. 26.85, 924. Controle Salvador, autoriza o Mike Terra Golf já para Paripe, ali está chuva na no setor. Está autorizado. Pressão, rotatória. O Papa Rabel, mais 10. Descer para o meu pés? Afirmo. No meu pés, rotatória está autorizado, Mike Terra Golf. Atualização dentro do mesmo ponto. Ok, sim. 8.6, obrigado. Salvador, é o TAN 3.661, está pronto com espera da 1.0. Confirmar ajuste, ainda permanece 1.0.3? Afirmativo. Ok. 7, trem embaixo checado, pistão no zero. Cono 780. Tem autorizado pouso, pistão no zero, vento variável 03 nós, ajuste no 0 no 3, não chove na rota. Eu lhe pouso 780. Torre, Altan 3661. 3661, prossiga. Na próxima, ponto de espera da 10. Mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Aguarde, Altan 3661. Aqui, chega a golpe e reporte visual com aeródromo. Já está visual. Da rotatória, chame a torre em 18862, Mike Serra Golf. Na plana rotatória, vai chamar a torre, né? Bom trabalho. Solo Salvador, trip 5401, pushback acionamento, posição 01. Tá autorizado, chame táxi. Chame o táxi. Tá numa base alongada da 17, pela direita. Mike Serra Golf, reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7. Golf. Salvador, boa, tá 3154. Tá 3154, boa tarde, aciona identificação, autorizado a chegada da Mari, versão 050. 050, chegada Mari, tá 3154. Coma 394, chame Recife, 128, decimal 8. 288 Recife, 394, gol. Batango Juliette, estamos Lula, desça 2000 pés, o ajuste no 0 no 3, está livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, no 0 no 3, reportará estabilizado, Juliette está visolou. Pequeno problema com o porão aqui. Ok, sim, no aguardo. Obrigado. Salvador, Oxaner 6315, na posição 3, para o pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi, Oxaner. Autorizado, chama para o táxi, Oxaner 6315. Gol no 780, salva 37, 121, decimal 9, Leonardo. 7, Leonardo 2 no 9, gol no 780. 361 na Lima, tem pistão 0. Na Lima, tem 910, tá na 361. Gol Salvador, gol no 780, livrou. Gol no 780, boa tarde, táxi Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando Juliette, gol no 780. Mike Serra Golf, tem autorizado pouso pistolo 7, vento 180 graus, 02 horas. 70 graus. Para 361, pistolinho autorizado na colagem, vento 180 graus, 02 horas. Decolagem da 10, da 3661. Tram 3661, no Decolas 40, controle 119, decimal 8. 98 graus. Controle Salvador, muito boa tarde, Altan 3661, decolou, saiu da El, lida. 3661 no contato radar, Subal 140, saiu da El. 40, confirma a informação. 3661 está autorizado direto coral. Para 140, direto coral, tá, 3661. Gol no 780, ingresso Juliette para o 04. Juliette 04, gol no 780. Esta é uma completa aproximação, Chima Torre 198, meia dúzia. Salve, Zulu. Fala os 4-1, reporte pista livre. Autorizado backtrack, reporte pista livre. Torre Salvador, para batendo de letra no Zulu. Torre 1 no 8, meia dúzia. Desculpe, estamos de novo. 3154, desça 2000 pés, o ajuste no 0 no 2, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, está 3154, está livre da restrição de etapa? Está livre. No 0, ciente, aguarde contato visual, número... Paciente, ILS, estamos de novo. Juliette Tanguzulu? Confirme. Juliette Tanguzulu, é autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus 049, ajuste no zero no 2. Não chove na roda. Está ciente, Juliette Tanguzulu, o senhor usou uma pequena falha aqui no rádio. Juliette Tanguzulu. Ok. Combinei. Juliette Tanguzulu, pista no zero. Ciente. Índia Alfa, pode esperar 118,6, né? 6315. Salvador, boa tarde, Oxanair 6315, ponto de espera da 10, pronto. Oxanair 6315, após a passagem do tráfego na curva terminal Charlie 402, a linha mantém pista no zero. Após a passagem do tráfego on Charlie 402, a linha mantém no zero, Oxanair 6315. Romeu, Kilo Lima, controle. Limite agora 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar está encerrado, chame Aracaju em 120.3, bom voo. Solo Salvador ao 540, no previsão com pushback e acionamento, por favor. Autorizado, trip, chame táxi. Chama táxi, 40. O Xené 63, no 5 ali, mantém na pista no 0 aguardando para a decolagem. Ali mantém na 10 aguardando a decolagem, Xené 63, 15. Neto Tango Zulu, solo aos 4-5, livrar direito no 2-1, desse ponto 9. Aliás, Tango Zulu vai prosseguir para que pátio? Copiado, autorizado. Alfa, quilo, passe 3. 63, 15, pista livre, autorizado, decolagem, vento no 80 graus, 04, nós. Livre decolagem, pista 10, Xané, 63, 15. Xené 6315, decola aos 47, controle 119, decimal 8. 98, Xené 6315. Salvador, boa tarde, Xené 6315. Xené 6315, boa tarde, contato radar, voo 340, após 2000 pés, direita, direto da El. Radar 340, após, confirme, 2000, direita da El. Estimativo. 154, complete a aproximação, chame a torre em 198-612. 286, boa tarde, tá? 154. Boa tarde. Alô, 35401 para o táxi, 652 horas e 44, Vitória. Autorizado táxi via Juliette Alfa, ponto espera chamar a torre no 186. Juliette Alfa, torre 1865401. Obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, está 3154, passando interno, vai chamar a tela. Está 3154, tem autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 04 nós. Ajuste no 012, não chove na aeródromo. Ok, muito obrigado, está 3154, livre pouso na 10. Trip 5401, ponto espera. 5401, após a passagem do Airbus da Tana Sinal, ali mantém.